809, mantém pro ar. Limitado pelo localizador, assim que o senhor interceptar, o senhor pode curvar, vai permanecer com a separação adequada. O senhor vai fazer o ILS ou o AirNavio 607? ILS mesmo. Ok, então reautorizado para 2.000 pés com 1014. Da presente pode reassumir na proa de Duna. Está agora a 6 milhas daquela posição, vai seguir com o número 2 para 2.000 pés com 1014, o 607. 607, pro ano doutor. 150, já tem um 70 aprovado, solicita a recoordenação? Se possível. Sim, será coordenado, aguarde cópia. Paulo Salvador, 835, 17, livrou a nossa escuta. West 320, on the taxiway echo. Give away, American 980. Então, 3597 prossegue via Alpha, cruza Kilo e aguarda no pátio 3, aguardando instruções. Alpha Kilo, pátio 3, aguardando instruções, então 3597. Foi Salvador, azul 4069, pronto, pontos, cara, 10. Azul 4069, há condições de alinhar e decolar sem parada, confirma? Afirmo, condições de alinhar e decolar sem parada. Autorizado, ingresso e decolagem sem parada, pista 10, vento 150 graus, 089, azul 4069, tráfego agora 737, passando o marcador externo. Tente ali, decola 4069. Torre Salvador, bom dia, agora 715, passo externo, baixa travado. 17-15, bom dia. Complete aproximação, número 1 para pouso, guardando informação de pista livre, número 90, iniciando a corrida. Vento 150 com 08. Livre, guardando pista livre, voo 9715, confirmando o senhor 90 metros, interditado. Voo 9715, primeiro 90 metros, fechado devido a obras. Confere, 15, obrigado. Estabilizado, 607. 607, ponte visual com o campo. Tá visual. Sente, complete a aproximação. ELS sem glide, torre 18, decimal 6, bom pouso. Já já, obrigado. Salvador, gol no 607. ELS da 10. Gol no 607, reporte passando o marcador externo. 607. Está visual com a pista. Visual com a pista, complete aproximação visual. Torre 18, decimal 6, bom pouso, Juliette Quebec Kilo. Obrigado. Nós ajuste no 0 no 4, tem autorizado pouso, pista no 0. Livre pouso no 0, 17, 15. 6153, reautorizado até o nível 040 na via chegada Bom Fender. 040-3153. 1935, um bom dia, senhor. 4069. Torre Salvador, o Papatango, Juliette, Quebec, Kilo, bom dia. Bom dia, Juliette, Quebec, Kilo, faça espera na rotatória, 1500 pés aguardando para prosseguir final, pista no 7. Afirmativo, já estamos bem reduzidos. Mantenha nível de voo 320, perfil Gole, transição Gonza. Sente para o 320, cumprindo perfil Gole Gonza, azul 4069. Juan? Merck 90, expedite. Roger. 3597, mantenha a posição. Temos um tráfego agora da América que irá ingressar via Juliette e o Airbus e companhia que ainda está restringindo seu portão. Sem problemas, vamos manter a posição até o American passar aqui. Para o taxista 3171, 67 a bordo, 4 horas e meia, alterna Galeão. 3171, táxi via Índia, no ponto de espera da Charlie, torre 683. Corrigindo, 1086 torre, ajuste no 0 no 4. Registrado no 0 no 4, está autorizado via Charlie, ponto de espera 1086 até 3171. Bom, 607, está todo extensão a pista aí. Os primeiros 90 metros fechados devido a obras, 90 metros. Tá bom, obrigado então. Dá livre, pode. Muito bom dia, agora 9795, livrou. Agora 9795, prossegue táxi via Alfa, reporte mantendo posição antes do táxi via Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, agora 9795. 3153, inicie redução para 1809. Reduzindo para 7823. 1897, reporte visual com a pista. Você vai repassar a visual com a pista, boa noite, 97. Escuta. Podengo aqui Prisolo, Bang da América. Bom, 757 da América irá passar sua cauda para parquear no 1-1 no portão. Quando mesmo parquear no 1-1 está livre seu pushback acionamento no 09. Gente, após a passagem do América, está autorizado agora no 62. 5554, pronto, cópia. Copia 5594, centro da Lima. 5554, Aracaju, no 50, Golf 677, decolada 10, cabo 13 local a 90 metros. Primeira curva à esquerda, saída Puc Aracaju. 55 no 1, controle 119.35. 37, passando a 3 milhas, confirmando, 3 milhas no marcador externo. Então, outro lado do oposto, pista no 7, vento no 50 graus, ao meio do Jonas. Afirmativo, cadê aquilo? Salve Salvador, bom dia, boa noite, 97. Golo 897, complete a aproximação, pista no zero, guardando informação de eixo da pista 1028 livre. Numerando agora para pouso e na pista 10. Reporte ao final 3 milhas da cabeceira. A gente vai apontar 3 milhas da cabeceira, Golo 897, confirmando a pista. Possui interrupção de quantos metros? Os primeiros 90 metros fechados devido a obras. Ok, confirma, obrigado. Golo 607 no solo, os 44 no braço direito, deixando solo, 1, 2, 1, decimal, 9. 219, já aberto. É. Torre Salvador, T3171, bom dia, ponto de espera pronto, 1-0. Então, 3171, bom dia, mantém o ponto de espera, aguarde para a decolagem. Vai manter o T3171. Salvador, Golo 607, igual a sua escuta. Golo 607, livrou e chamou? Livrou, na sua escuta. Prossegue táxi via Alfa, reporte ainda taxiway Juliette. Alfa, reportado da Juliette. Gol no 897, eixo da pista 1028 se encontra livre, pista livre autorizado pouso, vento no 30 graus, 0629. Autorizado pouso, pista 0897. Para um colega da companhia ingressar? Gente. Vai pressionar o avião mais pra trás, através do 10 aí, do ano 63. Gente, grato. Uno 7, Uno 5, irá ingressar via Juliette, posição 08, táxi lento, atentando ao bang da companhia, realizando push no 09, e lá irá deixar livre para ingressar no 08. Gente, autorizado a ingressar Juliette para o 08, lento, o 97, 95, obrigado. Tem condição de voada presente pro Duna? Afirmativo, 804. Ok, então o senhor intercepta da presente Duna, o senhor está a 5.7 milhas daquela posição, reassuma a navegação, desça para 2 mil pés, aguarde a autorização do ILS. Realiza 2 mil, 804. Pro Duna. Tô 3171, condição de alinhar e decolar 5 autorizado? Firmo, T3171. Observando tráfego curtíssimo, se não pesa a passagem do mesmo, autorizado alinhar e manter para paralisa. Autorizado alinhar e manter a voz do tráfego na final, T3171. Número 607, ingressa Juliette, posição meia dúzia. Juliette, meia dúzia, 607. Golo 1897, solo aos 47, ao livrar à direita, solo 121, decimal 9. Ao livrar à direita, 1219, gol 1897. Golo 804, autorizada, final do ILS sem glide, altímetro 1014, reporte estabilizado, visual com campo 804. 804, reportará. 103, estabilizado no localizador da 10, completamente visual com pista. São 3153, bom dia, tráfego avistado, aguardando informação de pista livre, número 1 para pouso, Airbus iniciando a corrida, vento 1950 graus 089, ajuste ao altímetro 014, primeiro 90 metros, fechado devido a obra. Guardando autorização para o pouso 3173. Está 3171, autorizando a decolagem, vento do 50 graus 089. Ok, autorizado a decolagem, até o 3171. Só visual, gol 1804. Gente, visual, complete aproximação sem glide, torre 18 decimal meio, bom pouso. 86, obrigado, boa noite, 04. Opa, para Taxi Charlie, no ponto de espera da 10. Quando pronto no ponto de espera, 286, ajuste no 04. Após a passagem do aeronave da companhia, Juliette Alfa Charlie, no ponto de espera da 10, 286, ajuste 614, gol 1643. É o 3153, pista livre, autorizado pouso 150 graus, 0 metros a nosso. Autorizado pouso, 3153. É o 3171, decola 49, controle 119, decimal 35. Antigo controle 109, 35, bom dia. Bom dia. Bom dia, 3171. 3171, bom dia, contato radar na decolagem. Sub mantém nível de voo 340, perfil da EL, transição direto. Ok, contato radar, seção 340, na DAEL de Neto. 1804, número 1 agora para pouso, tomarei pista livre, vento 150 graus 089, ajuste de altímetro no 04, atento aos primeiros 90 metros, fechado devido a obras. 1804, 7 na sua escuta. 3153 no solo ao 50. Ali para a direita, chama o solo 121 do decimal 9. 219, bom dia. Bom dia. Solo Gol, 1607. Controle Salvador, autorizaria o TAM 3171 direto da EL? Autorizado, direto da EL, presente, 3171. Ativo, direto da EL. Obrigado. Não consegui copiar a mensagem. 1607 tem saída prevista para Guarulhos ao 20. E teria slot para saída ou está operando normal aí? Sim, necessariamente precisa de slot, aeroporto coordenado, a saída prevista é da EL. Tá pronto então para copo quando tiver aí, estamos aqui prontos, a 607. O horário previsto seria 0714, daqui a 23 minutos. Quando tiver autorização, estou aqui na escuta, obrigado. Gente, o 97 ingressa Juliette, posição 10. Juliette para a posição 10, boa noite, 97. Afirmativo, na Alfa, na sua escuta, 3103. Eu sei que táxi em frente, ingressa Índia 03 ao portão. Índia 03, 3103. Golo 804, Sola 53, livrar direito, 121 decimal 9. Após livrar na pista, chama 219, Golo 804. Positivo. No 642, pista livre autorizada a decolagem, vento 180 graus, 062 nós. Livre decolagem, Golo 642. Golo Salvador, bom dia, Golo no 804, livrando anunciado. Golo 804, táxi via Alfa, reporte antes do táxi via Juliette. Via Alfa, chamando da Juliette, 804. Controle 1935. Controle 1935, bom dia, Golo 642. Bom dia. Bom dia, Golo 642. 642, bom dia, contato radar na decolagem, sub e mantenha nível de voo 370, perfil Puca, transição Aracaju, vigilância. Só para 370, na Puca, Aracaju, Golo 642. Solo, Golo 607. 307, prossiga. Já teria nossa autorização, ainda não. Sim, Golo 607, pronto, cópia. Por favor, me escuta. Golo 607 está autorizado, Guarulhos, nível de voo 360 via Upper Whisky 50. Decola no 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição de NEA 5521, transponde o controle 1 no 9 decimal 35. E autorizado Guarulhos, nível 360, via rota do lado de voo, aerovia Aperuísque 50, decola da 1-0, saída da EL, transição de INER, 5521 no código e 1935, controle de saída. Golo 607, cotejamento correto, posição 612, reporte quando pronto, operacionamento e push. Informe cabeceira deslocada 90 metros, conforme informação em curso, Lima. E antes da 612, vai lhe chamar para o push 607, obrigado. O 804 prossegue até o 09, portão 09 via Juliette. Via Juliette para o portão 9, 804. 188-1264-3171, bom dia. Confirmando, Salvador, está autorizado o procedimento para o 3179. Ativo, após o 367, autorizado 366, a 2500 pés, 1014, autorizado a final do RNAVE, reporte estabilizado, campo à vista, 3179. 367, 366, autorizou 2500, reportará, 3179. 0042, chame agora centro Recife, na frequência 126.85, alterne 2545, bom dia. 2685, alterne 2545, bom dia, Gol 642. Salvador, 3179, passou o serviço 366, tem um campo à vista. Gente, Campo Vista, complete aproximação, torre no 9, decimal 6, composto 3179. Obrigado, 3186, 3179. Chamou o solo? Trilho de manutenção? Presidente, mantendo minha escuta permanente, o Mike Acredito reporta no término. Oi de Salvador, bom dia, TAM 3179, passou o Serra Vitor 372, baixado e travado. TAM 3179, bom dia, tráfego avistado, tem autorizado pouso, vento 150 graus, 109, ajuste no 024, fique atento aos primeiros 90 metros, fechado devido a obras. Eita, sente dos primeiros 90 metros impraticáveis, autorizado pouso na 10, TAM 3179. Paulo, Salvador, Gol 7-1-5 novamente, bom dia. Gol 7-1-5. Salvador, 3517. 1795 para o solo Salvador, confirmando o nível Brasília. 380 já aprovado, pronto, cópia. Copia, prossiga, 1795. 1795 autorizado, Brasília, 380 o nível, up Zulu 17. Decola da 10, primeira curva à direita, saída gole, transição ofito, 5524. Transponda o controle 19.35. 7-1-7-1-5, autorizado Brasília, nível 380, decola 1-0, curva direita, saída gola e transição ao fito, intercepta o Zulu 1-7, controle Salvador 19-35, transponder 5-5-2-4, gol 7-1-5. 7-1-5, treinamento correto, reporte quando pronto para puxa e acionamento. Guardará 1-5, obrigado. Salve, bom dia, papapá, alfa, sendo terra. Patango Serra, Vera Cruz, corrigindo, Valença. Confirma o pátio que se encontra, decolou no 7. No 7, pátio 5. Pátio 5, sente o Alfa Tango Serra. O nível 045, Valença. Positivo, vai liberar o acionamento. estão abertos. Pronto. Alfa Tango Serra, autorizado Valença, 045 é o nível, decolador no 7, primeira curva direita, restrito 1.000 pés ao corredor axé até a liberação do controle. Aciona o transponder 0251 no controle 19 decimal 35, torre 186. O 355-14 está pronto para táxi, tem 56 a bordo, 3,20 de autonomia, altera em Salvador. Quem está aprovado conforme o Alfa Tango Serra, o 045 para Valença, pode dar colagem, sai no 1000 pés restrito do corredor Axé, 0251 no transponder, 186 é o controle. O Alfa, desculpe, é o Alfa Tango Serra, é a torre. Alfa Tango Serra, primeira curva direita, confirme o POB? 03. 03 a bordo, sente. Fracionamento de táxi 2, 186. Bom voo. Obrigado, amigo. Bom dia. Corrijão do solo, Salvador, tá 35 na 7. 35 na 4 para táxi. 56 a bordo, 3,20. Altera Salvador. 55 no 4, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Charlie. Quando no ponto de espera da Charlie, 2, 186. Ajuste 10, 14. Afirmativa autorizada via Juliette, Alfa Charlie, até o ponto de espera da Charlie, esquadrado, torre 18 meio, 55 na parte. Trip 55 no 4, finais. Reautorizando, irá dar passagem a um web.